que nós tamo nas ruas. Oh my baby, eu vejo tudo na lua. Essa onda me jogou nas alturas. Tô vivendo nas alturas. Diamante tá dançando na corrente. Oh my baby, combinando Louis V. Oh meu Deus, tô gradindo tipo só ando pra frente, ah. Ela não é convencional, ela é chique, ah. Balando plano, balando plano. Balando plano, balando plano. Balando plano, balando plano. Balando plano, balando plano. Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang. Pisando aonde eu não vejo ninguém. Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang. Fumaça embaçando no vidro dos PM. Olha pro design, mano, parece peixe. Olha pro design, mano, parece peixe.